Juninho do Comércio, esse é moral! Isso aqui não pode ninguém ficar parado, hein? Chega mais, Kleber, bora, Kleber! Vamos, Ademir! Aí, senti firmeza, Maricel! Mete a mão, Serenão! Chega mais, Vila Presidente! Vem também, o Vilaninho! Quero ver! Ninguém pode ficar parado, hein? Vamos lá! Quero ver quem vai ficar nessa roda sem samba! Quero ver quem vai ficar! Esse é mais um CD com a marca Bruninho do Comércio. Pela hora, sei que vai dar bololô. Pela hora, vai ter papo de caô. Pela hora, ela vai me escorraçar. Pela hora, tenho medo de voltar. Pela hora, eu sei que vai dar bololô. Pela hora, vai ter papo de caô. Pela hora, tenho medo de voltar. Eu saí pra comprar um jornal, um galeto pra gente almoçar. Tava um sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar. Acabou o dinheiro, mas a Maria deixou pendurar. Pendurei, sozinho, não vou demorar, demorei. A lua chegou pela hora. Eu sei que vai dar bololô pela hora. Vai ter papo de caô pela hora. Ela vai me escorraçar pela hora. Tenho medo de voltar. Eu saí pra comprar no jornal um galeto pra gente almoçar. Dava um sol de rachar, eu parei pra tomar uma pra refrescar. Acabou o dinheiro, mas tia Maria deixou pendurar. Pendurei, não teve ninguém. Me pintou um cavaco, eu que já gosto, peguei pra tocar. Foi chegando gente, ficando envolvente, não deu pra parar. Eu saí 8 horas dizendo, benzinho, não vou demorar. Demorei, ah, a lua chegou. Papo de caô pela hora. Ela vai me esforçar pela hora. Tenho medo de voltar pela hora. Eu sei que vai dar bololô pela hora. Vai ter papo de caô pela hora. Ela vai me esforçar pela hora. Tenho medo de voltar. Ninho do Comércio. Você é meu bem querer. Eu vou falar pra todo mundo. Vou falar pra todo mundo. Que eu só quero é você. Eu vou falar pra todo mundo. Vou falar pra todo mundo. Que eu só quero é você. Minha mãe. Chamado Zeca Pagodinho. O que é isso, meu amor? Vem a mim. vem, vem me dar um pouquinho desse teu chamego. Vem, vem, eu já tô maluquinho que desassossego. Porém, não venha naquela de sair batida, mas se vier desinibida, vou ficar muito feliz da vida. Meio vou, meio bandida. Vou ficar muito feliz da vida. Eu vou ficar muito feliz da vida. As batucadas dos nossos tantãs, no seu ecoar, o samba se refez, seu canto se faz reluzir, podemos sorrir outra vez. Samba, eterno delírio do compositor, que nasce da alma sem merecedor, com simplicidade no seu cachaça e alegria, um pouco. Morena que tá sambando, não deixa ninguém sambar. Meu amor tá perguntando se o samba é pras moças. Se o samba é de moça só. Se o samba é de moça. Se o samba é de moça só. Se o samba é de moça. Em candeia. Em candeia. Em candeia. Em candeia, meu canjia. Em candeia. Encandeia, encandeia, encandeia, meu canjia. Meu amor tá perguntando como coisa que eu soubesse, e de lá eu vinha, se lá eu estivesse. Meu amor na roda, fica no chameu, já tá um ligado, é um desafio. Não sou um moleque atrevido. Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música. Faça o favor, respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba, sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento, me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito certo um preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pode chegar onde a gente chegou. Olha só, quem foi que falou que eu não sou um moleque atrevido? Ganhei minha fama de bamba nos sambas de roda. Fico feliz em saber o que fiz pela música. Faça o favor, Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Também somos linha de frente de toda essa história. Nós somos do tempo do samba sem grana, sem glória. Não se discute talento, mas seu argumento me faça um favor. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E a gente chegou muito bem, sem desmerecer a ninguém, enfrentando no peito certo preconceito e muito desdém. Hoje em dia é fácil dizer que essa música é a nossa raiz. Tá chovendo de gente que fala de samba e não sabe o que diz. Por isso vê lá onde pisa, respeite a camisa que a gente suou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. E quando pisar no terreiro, procure primeiro saber quem eu sou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Respeite quem pôde chegar onde a gente chegou. Bruninho do Comércio, fazendo a diferença. Mensagens DJ Sidney Ferreira e DJ Pedrinho Virtual no estúdio Audio Mix Produções. Tristeza rolou nos meus olhos do jeito que eu não queria, e manchou meu coração e tamanha covardia. E banhar-me na tua pureza, guardar em pote gotas de felicidade, matar a saudade que ainda existe em mim, apagar seus cabelos molhados pelo orvalho que a natureza rega, com a sutileza que te fez a perfeição, deixando a certeza de amor no coração. Deixa eu te amar, faz de conta que sou o primeiro. Beleza desse seu olhar, eu quero estar o tempo inteiro. Deixa eu te amar, faz de conta. Eu estou sofrendo. Se fantasia de verde essa história. Você tem namorado, posso até estar errado, mas tenho que ganhar você. É mais do que desejo, é muito mais do que amor. Eu te vejo nos meus sonhos e isso aumenta mais a minha dor. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Fica comigo, me deixa ao menos te tocar. Entenda que eu vou lá. Todo mundo apaixonado. Esse é o pagode churrasco. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Eu me apaixonei pela pessoa errada. Ninguém sabe o quanto eu estou sofrendo. Sempre que eu vejo ele do seu lado, morro de ciúme, estou enlouquecendo. Coro vai comer. Deixa a mamãe, já que tá gostoso, deixa a mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe. Aí chega aí, Mari Márcio, pra cantar o pagode com a gente. Chega lá, chega mais, chega mais. Yeah. tenho como testemunha a minha viola. Mas se me faltar o samba, não sei o que será. Sem a cadência do samba, não posso ficar. Não posso ficar, eu juro que não. Não posso ficar, eu tenho razão. Eu fui batizado na roda de bamba. O samba é a roda, eu sou a da samba. Vai! Não posso ficar. Agora eu sei que o amor que você prometeu não foi igual ao que você me deu. Era mentira o que você jurou, mas não faz mal. Eu aprendi que não se deve crer em tudo aquilo que alguém nos diz. Nos momentos de prazer ou de amor, mas tudo bem. Eu sei que o dia vai e outro vem. Você ainda de encontrar alguém pra lhe fazer o que você me fez. E aí, na hora do sufoco, sei que você vai me procurar com a mesma conversa que um dia me fez apaixonar por alguém de uma falsa consideração. E aí, você vai perceber que eu estou numa boa, que durante algum tempo eu fiquei sem ninguém bonito, mas a malha da vida que vem para o bem, é preciso muito amor para suportar essa mulher.

de lado esse baixo astral, erga a cabeça, enfrente o mal, que agindo assim será vital para o seu coração. É que em cada experiência se aprende uma lição. Eu já sofri por amar assim, me dediquei, mas foi tudo em vão. Pra que se lamentar? A lua ilumina o terreiro, convidando o partideiro pra cantar a noite inteira, pagodeando até o sol raiar. Ao som do cavaquinho, violão, do repique, do tantã, no banjo do pandeiro, no samba hoje eu vou me acabar. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada, na loura, na pretinha, na morena, no grisalho, da gracinha, da bundinha, da mulata. Pode até chover, hoje eu vou pagodear. Hoje eu vou pagodear. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada, na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no design da pontinha, da bolada. Olha até chover e ela beijar, hoje eu vou pagodear. Como é gostoso cair no samba, no samba. Você também pode ir pro samba, samba. Bom é na palma da mão, na roda de samba. Venha comigo sambar, 100% vem sambar. Samba, você também pode ir pro samba, samba. Vem pra roda. Bom é na palma da mão. A lua ilumina o terreiro, convidando o partideiro pra cantar a noite inteira, pagodeando até o sol raiar. Ao som do cavaquinho, violão, do repique, do tantã, do banjo, do pandeiro, no samba hoje eu vou me acabar. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada, na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no design, da bundinha, da mulata. Pode até chover e relampejar, hoje eu vou pagodear. Hoje eu vou pagodear. Beber uma cerveja bem gelada, dar aquela paquerada junto com a rapaziada, na loira, na pretinha, na morena, na gracinha, no design, na pontinha, na mulata. Que delícia. Olha pra chover e ela beijar, hoje eu vou pagodear. Como é gostoso cair no samba, no samba. Você também pode ir pro samba, samba. Samba, você também pode ir. pagode vai pegar fogo, hein? Vamos nessa! A bravada que o pagode agora vai ferver. Se você me escutar, não vai se arrepender. Me sambar um miudinho que você vai ver. Que o samba de feitiço faz enlouquecer. Samba amador de um samba simples, assim, sem nenhum valor, de um samba triste que reflete essa dor de quem um dia viveu. A gente chora. Vai, não volte mais. Não tem mais jeito. Também tenho os meus defeitos, mas não vou te perdoar. Saia do meu caminho. Deixa eu seguir o meu destino. Já cansei de chorar. Meu violão eu vou tocar pra enganar a minha dor. E um samba eu vou cantar pra esquecer aquele amor. Vai, não volte mais. Não tem mais jeito. Também tenho os meus defeitos, mas não vou te perdoar. Saia do meu caminho, deixa eu seguir o meu destino. Já cansei de chorar, meu violão eu vou tocar pra enganar a minha dor. E o samba eu vou cantar pra esquecer aquele amor. Sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Ô Maria, vamos parar. Já com essa mordomia, Maria. Ô Maria, vamos parar. Já com essa mordomia. É de noite, é de dia. Chega sogra, chega tia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. De noite eu chego cansado e suado. Quero ir no banheiro, está sempre ocupado. A pista cheia e vazia a panela. A turma lá em casa só fica naquela. Sou eu que aguento o supermercado. Sou eu que aguento o vizinho do lado. E na madrugada ainda sou maltratado. Sou eu que aguento o supermercado. Sou eu que aguento o vizinho do lado. E na madrugada ainda sou maltratado. Maria, ô Maria, vamos parar. Já com essa mordomia, Maria. Ô Maria, vamos parar. Já com essa mordomia. É de noite, é de dia. Chega sogra, chega tia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Isto aqui tá parecendo a casa de mãe Joana. Todo mundo aqui dá ordem. Aqui todo mundo manda. Você não tem pulsoneira, nem para governar o nosso barracão. O nosso barracão. Vou-me embora pra me chegar. Vou largar na sua mão, ô Maré. Ô Maria, vamos parar. Já com essa mordomia, Maria. Ô Maria, vamos parar. Já com essa mordomia. É de noite, é de dia. Chega sogra, chega tia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Quase sempre é panela no fogo e barriga vazia. Esse é mais um CD com a marca Bruninho do Comércio. Pela lua, seu José, pela lua. dourada, prateada, perfumada, prateada, seu José, perfumada, prateada, perfumada, prateada, seu José, perfumada. O cheiro do alecrim me deixou apaixonado. E galera GDC, gripe pura com limão, juro bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, o tempo do ar lindo vira drogaria. Gripe pura com limão, juro bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, o tempo do ar lindo vira drogaria. O médico tava com medo do meu Figueiredo não andasse bem, então receitou jurupeba, o cachorro de quebra, carqueja também. Embora fosse homeopatia, a grana que eu tinha era só dois barão. Mas o Arlindo é pai d'égua, foi passando a régua, eu fiquei logo bom. Gripe pura com limão, jurupeba é prazia. Do jeito que a coisa vai, pego do Arlindo e da drogaria. Gripe pura com limão, jurupeba é prazia. Do jeito que a coisa vai, pega o teu alívio e da drogaria. Tem vinho pra conjuntivite, licor pra bronquite, cerveja pros quins. Traçados e rabos de galo pra todos os males e todos os fins. O Juca chegou lá no Arlindo, se desmilindo, querendo apagar. Tomou batida de jambo, recebeu o rambo, botou pra quebrar. Gripe pura com limão, tudo bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, perto do Arlindo vira drogaria. Falei, gripe pura com limão, juro bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, perto do Arlindo vira drogaria. Batida de erva, cipreira, se der tremedeira ou palpitação. Pra quem tá doente do peito, faz um grande efeito, licor de avião. E toda velhice se acaba, se der catuaba pra um velho tomar. Meu tio bebeu lá na Lindo e saiu tinindo pra ir furunfar. Gripe pura com limão, juro bebe é pra azia. Do jeito que a coisa vai, é pro Arlindo vira drogaria. Atenção rapaziada, o Boteco do Arlindo com nova direção, inaugurando a fábrica de macopé indígena e a flora medicinal. Gripe pura com limão, juro bebe é pra azia. Como é que é, João? E da política? Clube do Samba, beleza? Ah, melhor que merece. Melhor é viver cantando as coisas do coração. É por isso que eu vivo no Clube do Samba. Nessa gente bamba eu me amarro de montão. Eu também.

Mais uma produção e mixagens no estúdio Áudio Mix Produções.